Tokyo, Sonomiya. Taxi à direita, Índia Alfa. Ponto de espera, chume torre 1895, ajustado no 096. Táxi à direita, Índia Alfa, no ponto de espera do 01-1895, a torre 1-0-96, ajuste 3-8-5, Zatã, Mon. Bom, 9287, vai seguir o Airbus Zatã, sente até o ponto de espera, lá vai chamar a torre 1895, ajustado no 016. Seguindo a Zatã, ponto de espera 295, 9287. Salvador, trip 5216. Prossiga. Solicita voar na proa de Aracaju? Aguarde. Três, três, zero, cinco, ingresso Liete, portão 612. Liete, 612, já 3, 3, 0. Salvador, boa noite, do 9287, ponto de espera da Rosela. 9287, número 2, mantém ponto de espera e aguarde. Mantém. Ponto de espera pronto na 1-0-3-8-5-8-8-8, bom dia. Boa noite. Boa noite, 3858, Alinda, cola pista 10, o vento é de 1-3-0 graus com 5 nós. Alinda, cola 1-0, tá 3858. Está pronto para a cópia Guarulhos. Pronto. Autorizado Guarulhos, investigou 360 via Pesulo 6BHZ Trivi e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é 5056 e o controle em 120.8. A 360 para Guarulhos, aparece 16, gravador do Luz Felipe da Eulê da Cris, que é a saída com a direita, 5056, transponde 120.8. Correto, seu próprio spec solamente. Bolo 604, estamos dentro do Recife, 12545, bom voo. 2545, obrigado. Trip 5216, chama Recife, 12545, bom voo. 12545, Trip 5216, boa. 3398, autorizado ILS, reporte estabilizado. 3398, estabilizado. Controle, boa noite, 3858, passando 2200. 3858, contato radar, só me mantenho 370, saída Momo. Saída Momo, 3858, solicita Frua de Momo. Direto Momo, 3858. Direto Momo, 3858. Bolo 987, tem nível de decolagem da 10, o vento é de 120 graus, com 4 nós. Já, por 9282. Controle, 3858, o senhor não pode coordenar, por gentileza, pro de frote? Aguarde. Obrigado. Da Gol, decolou os 38, controle 120.8. 908, 9287. Controle Salvador, 9287, decolou. Gol 9287, contato radar, sobe e mantém 360, boa letra. Ok, 360, confirme a última final? Boa letra. Boa letra, 9287. Então 3858, Recife não autorizou frotim, mantém Momo. Sim, frotim de Momo então, 3858, obrigado. 076, boa noite, aciona a identificação, desce para 2000 pés, NH1 no 0 no 6, direto do dono. Controle, fala, boa noite, Oxanay 624, Vélez, informação de forte. Oxanay 6224, aciona a identificação, desce para o 050, chegada a mão. 050 na mão, vem com o corpo, 6224. 6224, direto a Amanda, presente. localizador 3398, completa final, torre 1 no 895. 1895. IP 5595, aciona a identificação. Trip 5595, contato radar, 77 milhas nordeste de Salvador. Voa Bonfi para a chegada Bonfi e reporta para a descida. 3398, muito boa noite, reporte marcador externo. 98. É o número 4 para o pouso, inicialmente mantém Bonfi. Vamos ver se a gente consegue. Oxanay 6224, reduza para 250 nós. Agora, reduzindo 250 nós, 6224. São 3858, chama Recife, 12545. 2545, 3858, obrigado. Passando externo, TAM 3398. 3398, contato visual, livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 5 nós. 98. 9287, chama Recife, 1251, no bom voo. 1251, 9287, obrigado. Autorizado plano para Petrolina, nível de voo 300, via Pêssulo 20. Subida como Flock, curva esquerda após a decolagem, o código transponder 5062 e o controle em 120.8. Autorizado 300 para Petrolina, Monoflock, via Pêssulo 20. Saída com curva esquerda, transponder 5062 e contêiner 208, voo 4290. Correto, chama para posicionamento. Gente, 4290. Fala, Sonar 6393, pushback acionamento, 4. 04 autorizado, chama para início de táxi. Parar para o táxi. Salvador, boa noite, 3398. 3398, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 3398. Oxalé 6224, reduza para 2009. 2009, 6224. Direto pelo. Direto pelo, 3555, obrigado. A 6224, desce para 2000 pés, que negão no 096. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Salvador, 555 no 5 descido. 555 no 5, desce para 4000 pés. Genegal no 016. 4000 no 016, 355 no 5. Céu B. 136. Táxi à direita, Indy Alfa, ponto de espera CM2 1895, ajustado no 016. 1895, obrigado, boa semana. Obrigado, Gol 1076. Gol no 076, completa sinal, torre 1 no 895, com pouso. Gol 895. Torre, eu vou 1076. Gol 1076, cheque trem, livre pouso na 10. O vento é de 130 graus com meia dezena. Livre pouso, 76. Cristina? Oi! Beijão, tchau, tchau. Tchau. Quem é que tá no controle agora? Sei, a gente só já chegou. Salvador 298, autorizado, push, bank sinal apontado. Entre o quarta. Estou na frente de Duna. Autorizado, sinal ILS, forma estabilizada. Forma estabilizada, meu Deus do céu. Círculo 5, desça para 2000 pés, altímetro 906. 2000 pés, 1096, 5515. Confirme, 5555? É, por gentileza, nosso número na aproximação, que a gente consegue completamente visual, a gente pode aprovar até o marcador externo. Vai fazer a aproximação visual, confirme? Se o senhor permitir dessa forma. Autorizado, aproximação visual, autorizado, Simbra. Altímetro 906. Visual, Simbra 906, trip 5555, muito obrigado. Boa noite, 0076. 224, complete na ILS, X-Ray, pistão 0, chame 28, decimal 95, bom posto. Obrigado. Salvador, boa noite, Xenero 6224, pista, machado trabalho. Firmativa Xenero 6224, tráfego avistado, altímetro no 0 no meio, autorizado pouso, pistão 0, vento no 30 graus, 04 nós. Autorizado no 0, 6224. Visual 5555. Eu controlo, trip 5555. Já visual com a pista 0, confia. Firmo, visual com a 1055555. Certo. Xené 63 no 3 visual com foco acende a companhia na final do 1-0. Afirmativo. Após a passagem do Fokker 100, ele mantém cabeceira no zero, Xenai 6303. Após o Fokker 100, ali mantém o 6303. Autorizado o táxi, via Índio, ponte para dono 02895, Negão 0 no meio, 6498. Estado 0 no meio, segue via Índio, ponte para dono 0, ponte 2895, para 298, uma boa noite. O Gol no 076, na Juliette, a ponta. É, botaram na Juliette, Gol no 076. Juliette, mantém posição, aguardas o taxi A livrando o Juliette para o ponto esperado 10, após ingresso da ponta 02. Aguarda o processo esperado 10. Xenai 6224, no solo 57, direito no 219. Direito 219, Xenai 6224, boa noite. Boa noite. Solo Salvador, boa noite, Xenai 6224, Lisbona. Xenai 62. Vai sair. Cogino 6224, taxi Alfa Juliette, portão 01. Autorizado via Alfa Juliette para o 01, 6224. Recife 330, via Perusco 58, da cola 50, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 120 decimal 8, aciona 506. Responda 5.